Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é o primeiro dia de 2011, mas nem por isso o Histórias da Eurovisão alterará o seu percurso. Trar-lhe-emos hoje músicas que venceram os festivais da canção RTP entre 1983 a 1988. E teremos aqui, pela primeira, esperemos pela única vez, um tema que não conseguimos arranjar como uma interpretação ao vivo. Trazemos aqui apenas a versão estúdio, a versão final, que consta do LP da Eurovisão daquele ano. Mas isso é mais lá para a frente. Por enquanto, ainda conseguimos as versões ao vivo e do Festival da Canção RTP. De 1983, ouvimos a voz de Armando Gama, que nos traz Esta Balada Que Te Dou, um tema que encantou os portugueses, não só em 1983, mas por aí em diante. Ainda hoje, esta é uma das mais belas melodias da canção portuguesa. Em 1984, Maria Guinou proporcionou aos telespectadores deste Festival da Canção uma das músicas, ou música, que foi apelidada como a melhor, e é apelidada por muitos como a melhor de todos os festivais da canção desde 1964. O tema de Maria Guinou chama-se Silêncio e Tanta Gente. Foi o tema que venceu o Festival da Canção RTP, o 20º, no ano de 1984. Vamos ouvir esta interpretação de Maria Guinou. São, então, os dois temas que vamos ouvir para abrir mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Armando Gama com Esta Balada Que Te Dou, de 1983, e Silêncio e Tanta Gente, de Maria Guinou, de 1984. Intérprete Armando Gama. Ela diz que eu fui um caso muito sério, mas eu só sei que algo nisso é anormal. Havia um tempo olhar, um sorrir, um começo, mas agora tudo perdeu seu brilho. Linda esta balada que te dou. Podem até pensar que eu sou um pouco triste, mas não há nenhum mal em ser assim, pois tudo fica mesmo quando se acaba um romance, uma paixão ou um caminho. Linda, linda esta balada que te dou. Quis escrever a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás para nos ver. Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho esta balada que vinha de longe. Na minha vida só um braço como teu, um sonho, um livro, uma aventura sem igual. Na minha vida só da balada que te dou. Minha linda, esta balada que te dou. Vamos à canção número 6, o título é Silêncio e Tanta Gente. A música e a letra é da Maria Guinô e quem a interpreta é também a Maria Guinô. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra ou algo, um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito ou sou uma pedra de um lugar onde estou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer. É uma pedra ou é um grito, é um amor por acontecer. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou. E esta pedra, este grito, são a história daquilo. Aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Ai, às vezes sou o tempo que tarda em passar. E aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim. Ouvimos agora a voz de uma jovem de 25 anos, quase 26, Adelaide Ferreira. Ela que, em 1985, vencia mais um festival da canção RTP, com Penso em Ti, Eu Sei. Logo depois vamos ouvir uma voz também bastante jovem, a da cantora Dora. O tema chama-se Não Sejas Mau Para Mim. É um tema divertido e diferente daquilo que estávamos habituados a ouvir. Mais românticos, mais baladas. Talvez por isso o tema tenha encantado o público português. Dora vencia assim o seu primeiro festival da canção RTP no ano de 1986. E digo primeiro, já vai perceber porquê. Escutemos então as vozes de Adelaide Ferreira, Penso em Ti, Eu Sei, e Dora com Não Sejas Mal Para Mim. E passamos à penúltima canção, canção número 10, Penso em Ti, Eu Sei. Autores, Adelaide Ferreira e Luís Fernando. Compositor, Tosé Brito. Intérprete, Adelaide Ferreira. Thank you. Eu sei, lá fora a chuva cai, o sono já lá vai, e outra vez eu te amei. Eu sei, quando o sol nascer, vou ter. Fechamos assim mais um Histórias de Eurovisão. Trago-vos agora as últimas duas melodias desta edição. Vamos ficar com o tema do Duo Nevada, Num Barco à Vela, tema de 1987. E Voltarei, o tema de Dora, de 1988. Ela que, como já se pode perceber, venceu duas vezes, num espaço muito pequeno, em 3 anos apenas, o Festival da Canção RDP. Antes de ir embora, deixe-me apenas responder a um comentário de um ouvinte que nos disse que o nosso trabalho estava a ser bem conseguido, mas com uma pequena falha. A não nomeação, a não enunciação de em que lugar tinham ficado as participações portuguesas. Para responder ao nosso ouvinte, eu gostaria apenas de dizer que as informações contra que encontrei em alguns dos casos são contraditórias. E como estas informações, até ao final, até meados da década de 70, são em mais do que uma situação contraditórias, decidi não abrir exceções. Ou traria todos, ou não traria nenhum ou nenhuma classificação. Optei pela segunda, porque não informando, não estou, sem querer, ainda que sem querer, a iludir o ouvinte. Informando, estaria a dar-lhe 90% de informação certa, mas um potencial 10% de informação errada ou de cariz duvidoso e incerto. Como tal, preferi não trazer essa informação. Trazer os outros 90% seria injusto para os concorrentes que não veriam aqui a sua classificação enunciada. Só por isto, e apenas por isto, não trouxe a classificação final de todas as participações portuguesas, algo que tenciono não fazer até ao final deste percurso. Ficamos então com os Duo Nevada e Num Barco à Vela, que venceu Portugal, ou que venceu o Festival da Canção em 1987, e ficamos depois com um tema de 1988, de Dora, Voltarei. Nós voltaremos para a semana, às 7h30 da tarde, na mesma, para mais um Histórias da Eurovisão. Vamos viajar até o ano de 1995. E, antes de ir, deixe-me apenas dizer-lhe que esta música do Duo Nevada será a primeira que não, e esperemos nossa única, que não será interpretada aqui ao vivo. Isto porque não encontramos deste Duo Nevada a participação ao vivo, quer no Festival da Eurovisão, quer no Festival da Canção. Algo que lamentamos, como é lógico. Mas fica aqui a versão final do que consta, inclusive, do CD da Eurovisão daquele ano, do disco da Eurovisão daquele ano, de 1987. Espero tê-lo aqui, de hoje a 7 dias, para mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Fique bem, boa noite e até para a semana. Sem parar no meu país o navio nem sempre se faz ao mar. No meu país a tristeza tem um nome, solidão. No meu país a beleza invento-a na minha mão. Navego um barco vazio que atravessa o rio bocais da saudade. Vou numa onda tão bela, neste barco à vela que não tem idade. Já vem um barco tão cheio, contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela, neste barco à vela com ar de criança. navio, nem sempre se faz ao mar. O meu país é um sol de raiva e de alegria, e mesmo assim tem os olhos negros que esperam por mim. Carrego um barco tão cheio, contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela, neste barco à vela, com ar de criança. Carrego um barco tão cheio, contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela, neste barco à vela. Cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela, neste barco à vela, com ar de criança. Navego um barco tão cheio contigo no meio, no rumo da esperança. Vou numa onda tão bela, neste barco à vela. Estamos quase a chegar ao fim deste programa. Falta, portanto, ouvir a última canção. Estamos em crer que deixámos ir muito bem, passar a música. E porque a cantora não pode esperar, nós, sem demoras, vamos passar à vencedora. Letra de José Niza, música e arranjo musical de José Calvário, título da canção, Voltarei. E nós esperamos sinceramente voltar em breve com mais música. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar consigo. Boa noite. Muito boa noite. Voltei.